de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Acende fogo em meu coração, que eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero mais de Deus nessa manhã. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais. Fale para o seu irmão, pare de orar dizendo que quer mais de Deus. Fale para ele, se você quer mais, então busque mais. Amém? Tem coisas que, às vezes, a gente fica pedindo, mas a gente tem que buscar. Amém? Aleluia. Fale para o seu irmão, tem coisas que a gente precisa pedir. Mas tem coisas que a gente precisa buscar. Amém? Lucas 13. Aleluia. Eu quero ler com você a partir do versículo 20. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Diz assim: e disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? No versículo 21 ele diz, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Diga assim, tudo levedou. Diga assim, o fermento foi escondido em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém? Amém? Diga assim, até que tudo levedou. Aleluia. Choquearararabassuiremanais. Oh, Espírito Santo. Ah. Queremos mais de ti nessa manhã. Diga, até que tudo levedou. Aleluia. Amém. Queridos, uma das coisas que qualquer ser humano quer é uma vida melhor. Amém? Quem quer uma vida melhor aqui? Melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. É isso que as pessoas estão buscando, é isso que as pessoas estão procurando. As pessoas estão em busca de uma vida melhor. Elas querem viver melhor. Existe uma busca desenfreada por isso. A pergunta que nós temos que fazer é exatamente de que forma nós estamos buscando isso, como nós estamos buscando, onde nós estamos buscando. Porque às vezes nós buscamos as coisas certas no lugar errado. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas existe uma coisa que a gente precisa pensar e é muito simples. Por quê? Porque se você precisa de um remédio, você vai a uma farmácia. Se você precisa de um alimento, você vai a um mercado, de uma carne, a um açougue, e assim sucessivamente. E muitas vezes a gente está buscando a coisa certa, porque, na verdade, a vontade de Deus é que a cada dia você desfrute de uma vida melhor, porque Deus, Ele te criou para isso. Salomão fala isso em Eclesiastes. Ele fala assim, olha, eu descobri que é dom de Deus, o homem, ele trabalhar e ele gozar da vida. Eu entendi que é isso que Deus tem para nós. Mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes assim, O que que é eu viver melhor? O que que é eu viver um desenvolvimento, um progresso na minha vida? O que que é eu viver um crescimento verdadeiro? E a gente começa a buscar isso. A verdade é essa, existe uma busca, todas as pessoas querem crescer na vida, não é verdade? E o que que acontece, querido? Esse texto ele é muito precioso, porque Jesus fala assim, olha, a que eu posso comparar o reino de Deus? Ele fala assim, olha, o reino de Deus é semelhante a uma medida, a um fermento que foi escondido em 3 medidas de farinha. E a gente pode fazer uma ilustração, mas o que eu entendo que Jesus ele está dizendo aqui, está ligado àquilo que está escrito aqui em Lucas no capítulo 17, que o reino de Deus está dentro de nós, está dentro do homem. Então, quando ele fala dessa parábola, é como se uma medida de fermento fosse colocada em 3 medidas de farinha. E eu creio que o homem, ele é espírito, alma e corpo. Diga para o seu irmão, espírito, alma e corpo. É como se todo o seu ser fosse afetado por aquilo que você carrega dentro de você. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Tudo aquilo começa a ser afetado pelo fermento que foi inserido dentro de você. E é incrível que quando você prepara uma massa e você coloca ela no forno, você coloca ela no fogo, o fogo então, ele aquece aquela massa. E o que, que começa a acontecer com aquela massa? O fermento, ele afeta toda aquela massa e aquela massa começa a crescer. Olha que simples, já pensou se a nossa vida fosse assim? O fermento é o reino de Deus. O fermento é a presença de Deus. O fermento é Deus, é Cristo em nós. E a massa é a sua vida. Então, se essa massa for colocada na sua vida e for levada ao fogo, é como se esse fogo, ele trouxesse o quê? Uma manifestação daquilo que está dentro de você. Porque todos nós, diga assim, todos nós, manifestamos alguma coisa. A pergunta que eu tenho que fazer é exatamente o que eu manifesto? O que que de dentro de mim é exalado para fora? Porque manifestar é exatamente isso, é você trazer algo do campo invisível e colocar algo no campo visível para que todas as pessoas vejam. O que que eu manifesto? Eu acho que todas as pessoas, elas manifestam alguma coisa. Mas eu tenho que perguntar o que que eu manifesto. E eu quero crescer, eu quero uma vida melhor. Você não quer, Guizão? Só que uma das coisas que eu tenho entendido ao longo da minha caminhada é o seguinte. Que para crescer para fora, primeiro eu preciso crescer para dentro. Diga, para crescer para fora, primeiro eu preciso crescer para dentro. Jesus ele dá 2 exemplos nessa parábola. Se a gente lê acima aqui, ele vai falar o quê? Versículo 18 e o 19. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que eu compararei? E ele falou, é semelhante ao grão de mostarda. Que um homem tomando, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninhavam as aves dos céus. Meu irmão, as 2 parábolas falam sobre nós termos algo escondido do lado de dentro. A primeira fala da terra ter uma semente escondida dentro dela. E a segunda fala de uma massa de farinha ter escondida dentro dela um fermento. O que eu quero perguntar para você nessa manhã é o que você tem escondido dentro de você? O que você tem guardado dentro de você? O que você carrega dentro de você? Porque essa é uma resposta que vai te levar a muitas conclusões acerca da sua vida. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, quem acha que a presença de Deus faz a diferença na vida de uma pessoa? Quem acha aqui comigo? Então, eu acho que todos nós concordamos acerca disso. Então, o pastor Luciano Subirá, ele fala o seguinte: se a presença de Deus faz a diferença na vida de uma pessoa, a ausência dela também fará. Sim ou não? Se a presença faz a diferença, a ausência também fará. É ou não é? É como Hofni e Finéas viveram. O Icabote, o Senhor retirou a presença deles, de sobre eles. E por causa disso, o que aconteceu? Morte espiritual. É como Adão e Eva viveram na queda. Eles perderam o relacionamento com Deus. Então, uma das coisas que eu preciso entender é o quê? É que aquilo que eu carrego dentro de mim, isso afeta todo o meu ser, afeta o meu espírito, afeta a minha alma e afeta o meu corpo. Isso me afeta por completo. Agora, quando eu não carrego dentro de mim a presença de Deus, a falta da presença de Deus também afeta o meu espírito, afeta a minha alma e afeta o meu corpo. Só que os resultados são completamente diferentes. É como se você tem um problema de saúde, de pressão alta. Para que você tem que tomar um remédio? Para baixar a pressão. Sim ou não? Agora, e se você tomar o remédio errado, o que acontece? O que acontece é que a reação ela é a contrária. E sabe qual que é o problema, meu irmão? A gente quer ter uma vida afetada por Deus. Você quer ter Deus na sua casa. Você quer ter Deus na sua família. Você quer ter Deus no seu trabalho. Você quer ter Deus nas suas finanças. Você quer ter uma vida completamente afetada por Deus. Mas muitas vezes, o que acontece? Não é isso que eu carrego dentro de mim. Então, aquilo que afeta a minha família não é a presença de Deus. Aquilo que afeta o meu trabalho não é a presença de Deus. Aquilo que afeta o meu ser não é a presença de Deus. Porque tudo está ligado com o quê? Com aquilo que eu verdadeiramente carrego. Então, se realmente você crê comigo que a presença de Deus ela faz a diferença, então você precisa concordar comigo que a ausência de Deus também faz a diferença. Então, se a presença de Deus faz a diferença, por que que nós resistimos tanto em buscar a presença de Deus, meu irmão? Parece que não existe coerência no nosso caminhar. Às vezes eu falo assim, poxa, Deus é tão bom. Quem acha aqui que Deus é bom, meu irmão? Se Deus é tão bom, por que você passa tão pouco tempo da sua vida com Ele? Se Deus é tão bom, por que você passa, por que você gasta tão uma fração da sua vida tão pequena com Ele, meu irmão? A gente dorme 8 horas, trabalha 8 horas. E o resto das outras 8 horas a gente faz alguma coisa. Mas o quanto disso que eu tenho, eu gasto com Deus. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem é cristão aqui? A gente vem na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente dá o dízimo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é possível, eu não sei se você acredita nisso comigo, mas eu acredito nisso. O evangelho, o cristianismo, ele precisa ser algo muito mais do que apenas algo institucional, meu irmão. A igreja, ela precisa ser muito mais do que uma instituição, senão não faz sentido a gente estar aqui. Mas quando a Bíblia fala da igreja, ela fala do corpo de Cristo, ela fala de um organismo vivo. Então precisa existir vida dentro de nós, precisa existir vida dentro de mim. E é isso que Jesus está falando nessa parábola. Ele está falando de uma vida que está escondida na terra. Ele está falando de uma vida que está escondida na massa. Então, de repente, em um determinado momento, aquela vida que está dentro, assim como uma árvore, ela vai crescendo primeiro para onde? Para dentro. Ela vai crescendo com as suas raízes, meu irmão. Existem árvores que elas são plantadas do lado de casas. E muitas vezes as raízes são tão profundas que elas danificam até a estrutura de uma casa, meu irmão. Posso falar uma coisa? Deus, Ele está presente na criação. A Bíblia fala no Salmo 19, os céus declaram a sua glória, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu estava falando ontem para a pastora, estava falando para as meninas. Eu falei assim, olha, é incrível como a árvore, ela transforma o monóxido de carbono em oxigênio. Aí a Luísa já respondeu assim, mas você não sabia disso, pai? 10 anos já está marrenta. Eu falei assim, não, eu sabia. O que eu quero compartilhar com vocês é a beleza de Deus. Por quê? Porque eu consigo ver na natureza uma árvore pegar um veneno e transformar isso em vida. E por que que o ser humano, que se julga mais inteligente do que uma árvore, não consegue transformar uma ofensa em perdão? Uma agressão em amor. E será que Deus ainda não está falando conosco? Em Romanos 1, a Bíblia fala que diante da criação, nós somos indesculpáveis. Então, a questão não é se Deus está aqui ou se Deus não está aqui, meu irmão. A questão é se eu estou notando a presença dEle ou se eu não estou notando a presença dEle. É por isso que uma árvore, para que ela seja sustentável, o período da vida dela está extremamente ligado que as raízes que ela tem, ao sistema de raízes dela. É por isso que Jesus, ele usa essa parábola em Mateus no capítulo 7, que ele diz assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, é uma vida sem raízes, uma vida sem fundamento. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele tem fundamentos, ele tem raízes. E quando soprar o vento, quando vierem as dificuldades, ele vai permanecer de pé. É aquilo que está escrito em Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares, não te submergirão pelos rios, eles não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Mas o que é isso, pastor? Isso é aquilo que está escrito no Salmo de número 1. É um homem que ele está plantado sobre as águas. E a sua raiz é forte. É aquilo que está escrito em Jeremias 17. Aquele que confia no Senhor é como uma árvore junto às águas. E até mesmo no ano da sequidão, ele não deixa de dar frutos e as suas folhas não murcham. Sabe por quê, meu irmão? Porque o quanto você crescer por dentro vai determinar o quanto você vai crescer por fora. E não adianta você ficar buscando crescimentos externos. Por quê? Porque nós temos que buscar crescimentos eternos. A gente tem que olhar um pouquinho mais para aquelas que são as coisas eternas. É incrível como, às vezes eu ouço o Judson falar, e ele fala assim, quantas vezes você perdeu o sono por causa de uma conta? Quantas vezes você perdeu o sono porque você brigou com o seu marido ou com a sua esposa? Quantas vezes você perdeu o sono porque você estava doente? E ele fala assim, cara, para de perder o sono com coisas terrenas e começa a perder o sono com coisas eternas. É por isso que às vezes você está olhando para o lado de fora. Você está projetando o seu crescimento. Você está projetando o seu avanço. Mas nessa manhã, Deus está falando para você, se você quer crescer, se você quer avançar, então você está olhando para o lugar errado. Você tem que começar a olhar para dentro. Fala para o seu irmão, você está olhando para o lugar errado, cara. Não, tem que fazer o sotaque do Judson. Fala, cara. A gente está olhando para o lugar errado. A gente está com os nossos olhos no lugar errado, meu irmão. O cristianismo, ele precisa ser muito mais do que você vir na igreja, meu irmão. E a igreja, ela não é uma instituição. Ela precisa ser um organismo vivo. Vivo. Se você abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 16, abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 16. Sabe o que acontece, queridos? Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, a gente se acostuma a viver uma vida longe de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço uma série de pessoas que deixaram de ir à igreja e querem estar na igreja, mas não tem forças mais para estar na igreja. Não é uma maldade. A pessoa não consegue. Eu não sei se você conhece alguém assim. Agora, eu sempre falo uma coisa, e às vezes as pessoas não acreditam. Você começa a esfriar, não é de uma hora para outra. É um domingo que você não vai na igreja. É uma reunião que você deixa de ir. É em casa que os seus programas de TV começam a mudar. É sutil. É um site que você acessa no computador. É uma palavra, uma piada que você começa a rir. E aí cada vez você vai falando assim, ah, mas não tem problema, mas isso daqui não tem problema. E daqui a pouco os louvores do seu carro, que tocam no seu carro, você substitui pelo Phil Collins, né? Musicão, né? Phil Collins. Não vai direto pro Calypso, né? Calypso é tipo assim, a pessoa que está no fim da vida, né? É assim que vai acontecendo. E você fala assim, não, mas o Phil Collins, deixa eu ver aqui o que está escrito aqui na letra. Ah, não tem, tem nada demais aqui. Fala de amor. A trilha sonora dos filmes, né? Phil Collins. Né? E aí as coisas vão acontecendo. Aí a verdade é que eu vou de vez em quando, e eu ouço, de vez em quando eu posto um versículo, eu curto um monte de coisa, compartilho. E a grande verdade é que nós nos acostumamos a viver uma vida sem Deus. Antes da gente ler aqui o Salmo 16, você quer, põe o dedinho aqui, guarda. Vamos ler Lucas 15, quero ler com vocês. Estava pensando nisso. Versículo 11 diz assim: e disse um certo homem, tinha dois filhos. E disse um certo homem, tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, fala para o seu irmão: demorou, hein? Fala para ele: cara, demorou tanto tempo. Não demorou assim? Aí, tornando em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, ponde um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, o que eu quero falar? O filho, ele saiu da casa do pai, e ele começou a gastar o dinheiro dele, e chegou uma hora que ele perdeu tudo, e veio uma crise sobre a terra, e ele foi arrumar trabalho, e ele começou a sofrer. E demorou muito tempo até ele cair em si. É exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes, nós nos acomodamos em viver o quê? Um estilo de vida longe da presença de Deus. É como se você se acostumasse com isso. E o pior de tudo é que nós demoramos a nos dar conta que nós estamos vivendo longe de Deus. Nós estamos andando longe de Deus. Porque a Bíblia fala em 1 João 2,6, que aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou. Às vezes eu acho que eu estou andando com Cristo. E eu penso que eu estou andando com ele, porque eu não faço nada de errado, pastor. É, eu não roubo ninguém, eu sou trabalhador, eu sou de família. A questão não é o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer. A questão não é, não são as decisões que você está tomando ou deixando de tomar. A questão é se você está andando com Deus ou se você não está andando com Deus, meu irmão. É aquilo que diz acerca de Enoque. E andou Enoque com Deus. E Deus o tomou para si. Sabe, é incrível quando a gente começa, o início de um relacionamento é sempre muito fantástico, é ou não é? Porque todo início de relacionamento tem, é muito cheio de alegria, é ou não é? É intenso, é vibrante, mas com o tempo, parece que todas as coisas, elas vão se esfriando. Então, quando a gente começa a viver uma rotina, eu estava até falando isso semana passada, a alegria dos primeiros dias, facilmente, diga comigo, facilmente, se torna um fardo. Deixa eu te dizer, o cara que começa a caminhar no começo, ele fala assim, poxa, meu, hoje tem culto, 9 horas da manhã, ele até desperta às 5, ele fala, cara, perdi a hora, dormi até a noite, já deve ser umas 8 horas da noite de domingo. Deixa eu ligar para o pastor, mas quando ele vai ver é 5 horas da manhã. E ele pula, ele está vibrando. O começo de relacionamento é sempre assim, não é verdade? Eu costumo falar para casais que, né, no começo os bichinhos são tudo bichinhos pequenininhos, né? Né? É tipo, meu ursinho, meu fofinho. Minha pombinha, né? É. Desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, não, desliga você. Então tá. É, mas depois, com o tempo, os bichos vão crescendo, né? Seu burro, né? E aí vai crescendo, assim. É, amadureceu. Mas acontece isso no nosso relacionamento. Aquilo que era intenso, era vibrante. Ah, arrepiava. Aquilo vai perdendo. Aquilo vai esfriando. E a gente vai se acomodando com isso. E aí o cara que é mais antigo fala, cara, deixa eu levantar. Que horas são? 8:30. Dá para ficar aqui ainda mais 20 minutos. Começa só às 9. E o Guizão vai começar lá e fica. Hoje não estou afim de ouvir o Guizão, não. Só que o que aconteceu? A alegria, ela deu lugar ao fardo. Hoje você fala assim, rapaz, eu tenho que ir na igreja. No começo é Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois é o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Porque as coisas vão mudando, e não vão mudando do lado de fora, vão sempre mudando do lado de dentro. No começo você fala assim, não, poxa, que legal, eu quero contribuir com a casa do Senhor, né? Porque Deus ama quem dá com alegria, vou dar meu dízimo, minha oferta. Depois você vai perdendo. Depois você fala assim, ah, meu. Sempre na hora da oferta eu levanto e vou no banheiro. Sempre na hora da oferta eu não levo minha carteira. Sempre na hora da oferta eu olho para trás e falo, ô, alguém está me chamando ali. Ou então eu deixo ligado assim o som e eu... Opa, deixa eu sair na hora da oferta. Sabe o que acontece, meu irmão? As coisas vão deixando de ser intensas. As coisas vão se esfriando. E o que é legal? Quando eu deixei cair a peteca aqui, né? Ontem a pastora me abraçou e falou assim: ai, amor, tô precisando de dengo. Ela falou pra mim. Aí eu falei assim: poxa, amor, tô aqui pra te dar o dengo aqui. Eu falei assim: mas então eu tô fracassando. Porque eu não posso nem permitir que você tenha falta disso. Não posso nem deixar ela sentir falta. Falei, estou fracassando no meu papel de marido. Mas aí o que a gente começa a pensar? Cara, quando eu descubro isso rápido, o que acontece? Ainda dá tempo de voltar. Fala para o seu irmão: pegou? Quem pegou aí? Ainda dá tempo de voltar. Fala para o seu irmão: cara, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de voltar. Quando eu descubro rápido, ainda dá tempo de voltar. O pior momento é quando nós nos acostumamos a viver uma vida longe de Deus, e já virou normal, já virou uma rotina longe de Deus, e eu me acostumei com isso. E eu demorei para perceber, porque se eu pergunto assim: você anda com Deus? Você fala assim: ando. Meu irmão, quantas vezes você pergunta pro cara assim: cara, como que tá seu casamento? Tá bem, uma benção. Outro dia um amigo meu falou assim: ah, como que tá? Ah, tá uma benção, tá em lua de mel. Depois de 3 meses, divórcio. Falei: cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe o que é isso? A gente demorou para perceber. Mas já estava ruim fazia tempo, meu irmão. Porque um problema não nasce do dia para a noite. E sabe o que eu creio, meu irmão? Eu creio que não existem pessoas problemáticas. Eu creio que só existem pessoas que não estão dispostas a serem curadas. Porque o problema não é você saber ou não saber. O problema é o quanto você está disposto a aprender algumas coisas. E talvez a nossa vida com Deus, ela se tornou um fardo. Porque você fala assim: ai, que saco, eu tenho que orar. Ai, agora eu tenho que desligar aqui minha TV e eu tenho que ler a Bíblia. Ai, que chato, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que jejuar. Se transformou em um fardo. E posso falar, se não é com alegria, se não é com paixão, Deus não está nem recebendo, meu irmão. Não faz sentido. Porque Deus, Ele sempre está olhando para a expressão do meu coração. Porque quando o meu relacionamento com Deus se transforma em um fardo, rapidamente, o próximo passo é eu me tornar indiferente. Porque é um efeito em cadeia. E depois da indiferença vem a apatia. E eu demoro. Mas eu quero declarar para você nessa manhã, meu irmão, que ainda há tempo de voltar. Se Deus está trazendo essa palavra para você, talvez como pródigo, eu creio que Deus, Ele nos levou a esse texto bíblico, porque tem algumas pessoas que precisam cair em si nessa manhã, meu irmão. Porque a pior coisa para nós é o engano. O engano é você achar que você está indo por um caminho de vida, quando na verdade você está indo por um caminho de destruição. É você pensar que você está andando com Deus, quando você não está. Porque aquele que anda com Deus, precisa andar como Ele andou. E eu creio que nessa manhã, é uma manhã para algumas coisas, para algumas pessoas aqui caírem em si. Fala para o seu irmão: essa manhã é uma manhã para nós cairmos em si. Sabe, meu irmão, eu creio que o reino de Deus, os céus, ele não responde a perguntas, ele responde a respostas. Cada palavra que cai no seu coração, ela precisa gerar em você uma resposta. Porque se você recebe uma palavra dessa e você responde com indiferença, é a sua resposta. Se você recebe uma palavra dessa e você responde com apatia, é a sua resposta. Porque você pode até dizer assim: pastor, eu oro, pastor, eu leio a Bíblia, pastor, eu vou na igreja, pastor, eu dou o meu dízimo, mas eu quero te perguntar, o quanto isso é vivo? O quanto quando você está orando na sua casa e no seu quarto, e você abre a sua boca, você sente, você tem a convicção, que o Mestre, que o Abba, Ele está na sua frente, e quando você está orando, você está falando com Ele, e Ele está falando com você. O quanto isso que você diz que você faz, é presente e é vivo dentro de você. O quanto isso, o quanto esse seu caminhar com Deus, afeta a sua vida por completo, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ah, pastor, mas eu faço isso. Meu irmão, eu quero te dizer, a vida com Deus é muito mais do que algo institucional, meu irmão. Às vezes a gente está falando sobre Deus, mas a gente não está compreendendo Deus. Às vezes parece que a gente não está entendendo, meu irmão. E posso falar uma coisa para você? Hoje, nessa manhã, é uma manhã que nós precisamos reconhecer. Fala para o seu irmão, quanto mais você demorar para reconhecer o seu distanciamento de Deus, mais longe você vai ficar. Mais longe você vai ficar. E às vezes nós entramos no quê? Num caminho sem volta. Sabe por quê? Porque a vida longe de Deus, ela vai te levar a um lugar de autossuficiência. Quem trabalha aqui? Então você trabalha, você estuda, você vive na sua casa, tem lá a sua família, você vai no mercado, você compra as coisas que você quer, você entra no seu carro e você dirige para onde você quer. Então você vai achando que você pode ir e vir. Ué, pastor, está na Constituição Brasileira, né? 1988. É isso daí? Foi 88 a Constituição Brasileira? É, eu tinha 8 anos, eu lembro. Eu estava assistindo. Está lá, tenho o direito de ir e vir. Sabe o que acontece, meu irmão? Sem perceber, ao nos distanciarmos de Deus como pródigo, nós vamos nos tornando autossuficientes. E um sinônimo da autossuficiência é justamente o quê? A arrogância. Segura ainda lá o Salmo 16, acho que a gente vai ler hoje. Se não, você lê em casa quando você chegar. Mas abra comigo em Apocalipse 3. Porque não tem como a gente falar um pouquinho de autossuficiência. Já estou acabando, tá, querido? E a gente não falar de Laodiceia. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente até que se escandaliza com isso. Mas eu vou falar para você, eu acredito nisso. Tem pessoas que elas deixam de vir para a igreja e deixam a vida delas com Deus. E em um primeiro momento, a vida delas até melhora. Eu creio nisso. Porque é o seguinte, a gente sempre vive uma vida de fugas. Então, às vezes, a pessoa deixa de vir na igreja e ela começa a trabalhar mais. Ela se esconde no trabalho. E quem trabalha mais, ganha mais. Então, a vida financeira dela, e ela vai falar assim, Poxa, eu dava o dízimo e estava numa pindaí, mas agora está sobrando. Olha o engano. Talvez você fala, se você achar que isso é heresia, meu irmão, você joga fora e pega o que te é bênção. Mas eu creio nisso. Aí a pessoa, ela deixa de vir na igreja e ela começa a estudar, vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Ela não vai achar um emprego melhor? Sim. Ela não vai ganhar mais? Vai ganhar mais. Por quê? Porque a gente substitui coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. O quanto isso vai te custar? O quanto uma vida longe de Deus vai custar para nós? O quanto isso vai custar na criação dos nossos filhos? O quanto isso vai custar no meu casamento? O quanto isso vai custar no meu caráter? Uma vida longe de Deus. É por isso que a igreja de Laodiceia era um lugar rico. Era um centro comercial. E ali naquele lugar, existiam assim, três fontes de renda principais. Não é? Que eram os tecidos, a indústria têxtil, o ouro e o colírio. Aquele lugar era um lugar conhecido por isso, historicamente. E eles, por causa do sucesso pessoal deles, eles não conseguiam enxergar o quanto eles estavam longe de Deus. E eu não estou falando do povo, eu estou falando da igreja. Porque essa carta aqui, meu irmão, não é para o mundo. Essa carta é para a igreja de Laodiceia. Fala para o seu irmão, essa carta é uma carta para a igreja. Aí ele fala assim, e versículo 14, já estamos terminando, tá, meu irmão? Se bem que a pastora fala, sempre que um pastor fala que ele está terminando, não acredite nele. Mas eu quero terminar aqui. Verdade, meu irmão, rapidinho. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós estamos nos acostumando a viver um estilo de vida cristã morna. Nem tão quente, nem tão frio. Versículo 17 diz assim: como dizes, olha o que a igreja dizia, o que eles diziam, vamos ler juntos: rico sou e estou enriquecido, e de nada, do que eles tinham falta? De nada. De nada tenho falta. Agora, o que, que Deus falou sobre eles? E não sabes que és o quê? Desgraçado. Sabe o que, que é desgraçado? Uma pessoa que não tem a graça de Deus. Miserável. Pobre. Meu irmão, se existia uma coisa que eles não eram, era pobre. Mas do que o Senhor está falando? Sobre pobreza espiritual. Sobre miséria espiritual. Sobre desgraça interna. Porque nessa manhã o Senhor quer nos levar a olhar para dentro de nós. Aí ele fala assim, e cego, e nu. Aí ele fala assim, olha a loucura que Deus fala. Ele fala, eu quero te dar um conselho hoje. Que de mim compre ouro provado. Mas aqui a cidade está cheia de ouro. Para que ouro? mas esse ouro é provado no fogo. São riquezas espirituais. Sabe uma coisa que você precisa entender nessa noite, meu irmão? Quando eu cresço para dentro, eu começo a enriquecer espiritualmente. Sabe, lesão, quando você é ofendido, e aquela ofensa é processada dentro de você, e você responde aquela ofensa com perdão, isso é riqueza espiritual. Existem riquezas espirituais. E aí Deus fala: olha, eu aconselho você que você compre de mim o ouro provado no fogo, para te enriqueceres, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para quê? Para que vejas. Agora, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Fala para o seu irmão: sabe por que Deus escreveu essa carta para a igreja? Por amor. Olha nos olhos do seu irmão e fala assim: então arrepende-te, meu irmão. Fala assim: olha para dentro de você e se arrepende. Porque no versículo 20, o que, que ele fala? Ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Tem gente que prega essa mensagem para o ímpio. Meu irmão, essa palavra foi escrita para a igreja. Deus está batendo na porta da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja se tornou autossuficiente. Porque a gente usa o nosso microfone caro. O nosso som moderno. As nossas cadeiras estofadas. A igreja enriqueceu, meu irmão. Então, Deus, a gente não precisa mais dele. Então Deus pode ficar do lado de fora, porque tem a hora para acabar. Porque se eu não acabo na hora, as pessoas vão embora da igreja. Se eu falo alguma coisa muito confrontadora, as pessoas vão embora. Então, pastor, olha, vai na manha, fala muito não. Fala que as pessoas querem ouvir. Fala que elas não precisam mudar, porque a vitória tem sabor de mel. Nada contra, meu irmão. Mas é que às vezes a gente prega que as pessoas vão vencer sem andar com Jesus. Isso é uma balela, isso é uma mentira, isso que é uma heresia. Porque não existe vida fora de Deus. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: aquele que estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque a minha capacidade de frutificar vem da minha ligação com a videira verdadeira. E eu não sei se você vai voltar no próximo culto, mas uma coisa eu sei, que você vai sair daqui carregando uma semente viva e verdadeira nessa manhã. E a resposta que eu vou dar, ela só depende de mim. É por isso que Deus fala: eu estou batendo na porta da igreja, eu estou batendo na porta dos cristãos, e se eles abrirem, se eles responderem ao meu chamado, eu vou...